você não sabe, tu só sabes mentir. Infiel. Banda X7. São falsos teus beijos, mentindo ser perfeitos. Não vales o que tem. Unhas certas para mentir. Pensas que minha vida é assim. Acabou, vazou da cena. É pouco, agora aguenta. Eu já te descobri. Falso prazer, mas saibas, vai ter falta. O que plantou vai colher. Infiel, o que que te faltava se eu dei tudo pra ti? Tu me acabaste todo e eu quase morri. Do amor você não sabe, tu só sabes mentir. Se teu amor nunca chegou, um outro amor me encontrará. Quem perdeu foi tu, porque meu amor jamais terá. Infiel, será que não bastava eu amava você? Acabaste com meu sonho, com teu falso prazer. Mas saibas, vai ter falta o que plantou. Covardia ir embora sem dizer porquê. Existem tantas páginas essa história pra escrever. Não venha inventar um fim. Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar doar. Será que pensando que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto ainda pra viver, tudo é nada sem você. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Hoje fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver. Digo mais, hoje passei a lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Velber Pinheiro e DJ Júnior Show. Laboratório do Sucesso. E essa é pra machucar, hein? Era o DJ Chile insuperável que vocês queriam. Melhor a gente terminar enquanto está assim. Não quero dividir seu amor, quero você só pra mim. Mas acho que isso é impossível. Não entro nesse jogo a três. Ou você fica comigo ou me deixa de vez. Agora chegou o momento de me decidir. Eu vou procurar outro alguém e sair por aí. Quanto a você, desejo toda felicidade.